Eu me lembro de uma ocasião, numa aula de ciência política, eu estava explicando um pouco a história das correntes de direita e esquerda, né, na política ocidental. Aí, por algum motivo, algum aluno entendeu que eu estava defendendo o governo brasileiro, né, que estava apoiando o governo brasileiro, o que muito raramente acontece, né. Aí ele virou para mim e falou: "Mas, professor, isso quer dizer que você é a favor disso que está aí?" Eu: "O quê?" "Isso que está aí é outra expressão, assim, completamente não significativa." "Do que você está falando?" "Isso que está aí é o chão, por exemplo? O chão está aí, ó." "Eu não sou nem contra nem a favor. Eu só aceito a sua existência." Mas o que acontece? Se as expressões não significativas entravam no processo cognitivo, no entanto, elas têm uma grande força de mobilização social. Se eu falar aqui um monte de coisas que não significam nada, todo mundo vai concordar, porque cada um vai associar aquele discurso com as suas próprias ideias. Não é isso? Então chegaremos a um consenso. Um consenso sobre o nada. Não é isso? Se eu associar esse consenso sobre o nada a alguma ação específica, eu teria convencido 20 pessoas a fazer uma coisa que não tem nada a ver com as ideias de nenhuma delas. Está claro, vem? Então, por exemplo, se eu convencer a pessoa, ó, você primeiro fala: "Ó, nós temos que proteger o meio ambiente", o que também não tem o menor significado. Não significa nada. Proteger o meio ambiente não significa absolutamente nada, né? A batalha entre o homem e o meio ambiente é uma batalha que é a seguinte: só os dois lados vão perder. Ah, vou destruir o meio ambiente. Tá bom, aí você será destruído também. E aí acabou a história. Entendeu? Então, proteger o meio ambiente também é uma expressão não significativa. Mas se eu ficar explicando: "Olha só aquele bichinho que o sujeito matou, olha só aquela árvore, agora não existe mais o sapo tal. E veja bem, do sapo podiam vir medicamentos, eu convenci o sujeito: temos que proteger o meio ambiente." Aí eu viro para ele e falo: "Olha só, então temos que apoiar a prisão inafiançável do sujeito que ia arrancar uma casca de árvore." Aí eu movi ele a uma ação concreta com base num consenso perfeitamente sobre o nada. Está claro, hein? É muito mais fácil, produzir um consenso sobre o nada do que produzir um consenso sobre alguma coisa real. Não é isso? Sobre uma coisa real, a experiência humana pode variar tanto, você pode perceber determinados aspectos daquele objeto que eu não captei, o outro percebe outros ainda em outra. Até se chegar a um consenso sobre um objeto real, demora algumas décadas de trabalho conjunto. Não é isso? Então, quer dizer, o consenso sobre as coisas reais, o esforço para chegar a um consenso sobre coisas reais, não serve como força de motivação coletiva imediata. É, exatamente. Quer dizer, tudo que aparece nos meios de comunicação é tão repleto de expressões não significativas que o processo cognitivo da população como um todo se entrava. Questão dos palavras não significativas, que algumas bem interessantes, muito dentro da universidade, né? O isso estiver errado. Conservador, reacionário, neoliberal, império, São expressões exatamente, que não tem mais significado nenhum. Para perguntar o que é. Exatamente. Acabou a conversa. Acabou a conversa. Certo. Mobiliza, exatamente. São palavras que movem o seu sentimento. Certo. Exatamente. Porque o que aconteceu? O problema aqui é que eu não comuniquei uma experiência humana. Quando eu uso expressões significativas, eu não enriqueço a sua vida intelectual. Eu te movo a pensar as coisas que você já pensa. Está claro isso, hein? Certo. Então, o que acontece? Para o sujeito aprender, a primeira coisa é ensiná-lo a usar palavras ao invés de expressões. O primeiro instrumento da educação liberal é ensinar o indivíduo a usar palavras ao invés de expressões. Diga. Quando eu uso as expressões não significativas, eu as uso premeditadamente ou eu as uso eu pensando em uma coisa, daí talvez pode ser a falta de complementação? Pode ser uma coisa ou a outra. Quer dizer, quando eu uso expressões significativas, pode ser que eu seja plenamente consciente de que elas são expressões não significativas, que eu as estou usando, certo? Por fins, vamos dizer, não publicáveis, certo? Ou pode ser que eu mesmo esteja enganado em relação a elas. Mas se eu usar, por exemplo, uma expressão não significativa como produção do meio ambiente, mas com uma formulação, com uma ideia minha, ali embutida, o que é que vai faltar? Eu complementar? Não, veja, não. O que falta? O que falta é eu dar nome às coisas. Exatamente. Não, o que é esse meio ambiente do que estão falando, certo? Do que devemos protegê-lo e como protegê-lo? E por quê? É uma complementação. Não, aí isso é dar nome às coisas. Isso é usar efetivamente a linguagem para comunicar uma realidade. Aí você fala qual, o que é o pensamento que você tem no meio ambiente. É assim, você fala, olha, olha, nós temos aqui tal espécie de árvore. No certo? Ecossistema dessa árvore aqui, o que acontece é o seguinte: os frutos dela caem assim, dão determinados nutrientes para a terra, papapá, e você pode plantar isso. Se acabarem essas árvores, ferrou. Tá? Isso não vai acontecer mais. Essas árvores estão diminuindo por causa disso, disso, disso, disso, disso, disso. Certo? Cortar esses atos assim, terá um custo tal sobre o ser humano. O que vamos fazer? Aí você descreveu uma realidade. Você pode, claro, falar, não, isso é proteger o meio ambiente. Certo? Trocar em miúdo significa exatamente falar. Falar efetivamente. Quer dizer, falar como um meio de comunicação de pensamento. Aí no processo de ensino de educação, eu vou ser prejudicado pelo tempo. Vou ser prejudicado pelo tempo que eu disponho, né? Muitas vezes se usa até então expressões significativas para superar um problema. Tempo. Tem todo um conteúdo para dar, para determinado tempo, né? E se eu for trocar em miúdo tudo ali, vou dar 10. Não tem jeito. Quando a gente tem pouco tempo, o que a gente tem que fazer? Olha, tem que passar a bibliografia para o sujeito. Fala, olha, isso aqui não dá para ser ensinado nesse tempo. É impossível. Eu posso mais ou menos expor os princípios fundamentais do negócio e te dar a pista de onde você encontra isso aqui. Para a maior parte das coisas, não tem jeito de você ensinar, certo? Não dá. Porque você não tem tempo. Certo. É um obstáculo a superar. Muito obrigado. É impossível você tratar exaustivamente de certos temas quando você tem um limite de tempo. Certo. Mas aí o que ele vai fazer? Aí não é que ele deve substituir o ensino pelo uso de expressões não significativas. Ele deve expor francamente, desde o começo para os alunos, olha, é impossível estudar e entender esse negócio no tempo de que dispomos. Então eu vou explicar para vocês as noções fundamentais e vou indicar onde vocês descobrem isso, onde vocês aprendem isso aí. Então, é uma honestidade que você tem que ter com o sujeito. Você não pode dar para ele a esperança de que ele vai sair de lá um mestre num negócio que ele não vai. É como aprender. Às vezes, Bom, claro, tudo na vida tem preço. Essa sinceridade, essa honestidade, às vezes custa caro. Tudo na vida tem preço. Tudo que é bom custa caro, para começar. Então, tudo que é valioso, tudo que é precioso, custa caro. Tem grave consequência sobre a nossa vida. Sim. Entendeu? Agora, o importante é isso, quando eu uso, certo, expressões não significativas, eu entravo o processo cognitivo para mobilizar o sujeito para uma ação concreta. Exatamente, eu engano ele e muitas vezes engano a mim mesmo. Pode ser que eu mesmo esteja um completo imbecil, né, e estou falando aquelas expressões e pensando que aquelas expressões estão comunicando os meus pensamentos para os outros sujeitos. E me achando um grande sucesso. De saber se a gente está dizendo isso premeditadamente, isso vem com uma boa interrupção. É essa a interrupção. Tanto faz. Na prática não faz diferença nenhuma. A diferença entre uma coisa e outra é meramente interior. Nem está só no indivíduo. O processo real foi exatamente o mesmo. Todos os processos de manipulação, todos os grupos manipuladores, são compostos de imbecis que acreditam naquilo e que pensam que estão falando aquilo para os outros e estão convencendo os outros daquilo, e de sujeitos maquiavélicos que falam: são todo mundo imbecil e eu vou manipular para vocês. É todo mundo imbecil menos eu. Não é assim? É todos eles. Acaba sendo maior, né? Vai lá, entra no PT, começa a conversar com as pessoas, você vai ver, ó. Tem um jeito, não, acredita piamente, e tem um jeito que fala, isso é tudo bobagem, tudo mentira, isso não vai melhorar a sociedade coisa nenhuma, a gente vai piorar ela imensamente, mas a minha vida vai melhorar. Não, isso não é honesto. Nem com ele mesmo ele é honesto. Nem com ele mesmo ele é honesto, porque se ele virasse a moeda, ele não ia aceitar. Claro, se ele estivesse do outro lado. Se ele estivesse do outro lado, ele não ia aceitar. Então ele não estava aceitando, não aceitando honesto com ele mesmo. Ele está reconhecendo, não. Não, a palavra honesto não é uma expressão não significativa. Ela tem um consenso de honestidade, como se você tem como. Não. Não tem como você ter um partido. Não, por trás das noções do núcleo imaginativo diferente em cada um, existe um objeto comum. Simplesmente, um está levando às últimas consequências desse objeto comum e o outro não está. Não é isso? Pelo contrário, é aquele que é, que num grupo manipulador é ignorante e imbecil, ele é mais honesto. Alguns têm gosto e outros têm levado. Qual é a causa da escassez de alimento no mundo? Aí não deu certo. Perguntaram os americanos, né? Eles sabiam que era escassez. Perguntaram daí os europeus, mas não deu certo. Os africanos. Os africanos, né? Eles sabiam que era comida. Aí perguntaram para os cubanos, né? Aí tiveram medo de responder, né? Aí perguntaram para os brasileiros, porque no Brasil a contenda está até hoje, agora não tem nenhum consenso. O que quer responder honestamente? O que que o primeiro sujeito, né? O sujeito que é lá, ele não sabe que aquilo é mentira. Ele, no entanto, pratica aquilo. O que, que ele é mais do que o outro? Ele é mais autoconsciente do que o outro. Não é isso? Ele sabe o que está na psique dele. Exatamente, era isso que você queria dizer. Percebe? É? Quer dizer, honesto é uma palavra perfeitamente significativa. Mas nem sempre a gente faz uma depuração dialética do uso da palavra para distinguir. Não, peraí, opa, honestidade é uma coisa, autoconsciência é outra. Esses dois conceitos estão na nossa mente. E às vezes a gente usa as palavras com uma certa liberalidade. Mas o núcleo significativo delas é muito definido. Está claro, hein? O núcleo significativo não é o contexto primário? Não, não é o contexto, é o objeto ao qual ela se refere. Toda e qualquer palavra humana se refere a um objeto. Mesmo que esse objeto seja puramente imaginário ou ficcional. Eu posso inventar um objeto e me referir a ele por meio de alguma palavra, mas esse objeto existe como objeto imaginário. Está claro, hein? Agora, o que caracteriza a palavra? O que caracteriza a palavra não é a pura relação entre o objeto e o nome, mas a possibilidade de comunicar a noção do objeto por meio do nome. Não é isso? Quer dizer, então, eu aqui invento um objeto na minha cabeça. E aí eu invento um som para significá-lo. E quando eu falo aquele som, isso não é palavra. Porque esse som não tem a possibilidade de comunicar para um outro o objeto que está apenas na minha mente. Está claro, hein? Não é assim? O sentimento não tem nome? Claro que é um objeto! Você não percebe o seu sentimento? Quando você está com raiva, você não percebe a sua raiva? Não é um objeto físico. Nem todo objeto é físico ou corpóreo. Nem todo objeto existe fora de você. Mas é um objeto. Quer dizer, é um aspecto da realidade que você capta. Que você apreende. Muito próximo, muito parecido. É mais complicado o objeto ideal, o valor, do que um objeto físico, né? Isso não é mais perfeito. Sim. Certo. Objeto significa o quê? Aquilo que está diante do outro. A diferença seria só a espacialidade aí? Sim, aliás, a diferença aqui. O objeto físico não ocupa espaço. Não ocupa espaço, exatamente. Tem um efeito? Exatamente. Ele tem uma causa, ele tem um efeito, ele tem uma efetividade real. É objeto natural, né? É objeto natural, exatamente. A única diferença é essa. Não é espaçoso. Não é espaçoso. Não, às vezes é muito espaçoso. Ele não é espacial, mas às vezes é muito espaçoso. Às vezes é mais. Vai fazer teoria do conhecimento? Primeiro passo, antes de tudo, é fazer teoria do objeto, né? É claro. Quais são os objetos para se existir, para se reconhecer. Exatamente. Para saber qual é o método do conhecimento. Então, o que caracteriza, certo, a palavra é justamente o fato do nome se referir a um objeto e do nome possuir, de algum modo, a capacidade de comunicar esse objeto para uma outra mente. A expressão não tem associação com... Não, exatamente. Não, ela não tem uma associação com um objeto real e, portanto, por isso, não tem a capacidade de comunicar um objeto. Felicidade. Não, mas ela não define cada um, faz não. Veja bem, a palavra felicidade foi cunhada para designar um objeto perfeitamente real e unívoco. Então, mas que assim como qualidade de vida é diferente para cada um, não? Não. Felicidade foi cunhada para designar qual é o propósito último da existência humana. O que acontece é que algumas palavras existem para designar objetos que não compreendemos. Percebe? E aí o conteúdo, certo, dessa palavra não é claro, porque o objeto não é compreendido. Não, por exemplo, quando você fala, quando você fala para uma criança de 5 anos, existe a força da gravidade, ela não compreende do que você está falando. Mas aquela palavra significa um objeto real. Quando você é capaz de conceber um objeto, quer dizer, opa, de trazer a noção dele à sua mente, você pode dar um nome para ele, mesmo que você ainda não o compreenda. Está claro, hein? Certo. A gente aprende objeto como objeto físico. Sim, exatamente. Objeto significa tudo que pode estar diante da testemunha da consciência. Tudo que você capta é um objeto. Até você mesmo. Está claro, hein? Agora, existem alguns objetos que a gente não compreende. Então, por exemplo, né? Como é seu nome? Tânia. Eu pergunto para você, olha, quem é a Tânia? Você vai falar, puxa vida, não sei, não tenho a menor ideia. Esse é um objeto que você não compreende. Mas você sabe, quando você fala Tânia, a que objeto é que você refere. Não sabe? Você identifica o objeto, mesmo que você não compreenda. Com felicidade é a mesma coisa. Quando eu falo felicidade, todo mundo pensa no quê? Num estado de término, né, de repouso gozoso, no qual você repousa, não é isso? Um estado para além do qual você não precisa de mais nada. Não é isso? Está claro isso aí? Esse é um objeto, esse é o núcleo do objeto. Agora, se eu perguntar para cada um aqui, não, olha, em que consiste efetivamente esse estado? Ah, não sei. Esse é um objeto que eu não compreendo. Sim, exatamente. Existem inúmeras noções, inúmeros objetos que, embora sendo captados, não são necessariamente compreendidos. Mas é evidente que felicidade se refere exatamente a isso, para todos nós. Não tem segundo desafio, Existem objetos que você não consegue compreender. Você não tem como explicar. Você é mulher. Já foi a casa. Quando a gente fala felicidade, veja bem, né? A diferença é que os objetos, certo, que nós não compreendemos, certo, nós podemos preencher com as nossas próprias investigações. Então eu posso falar felicidade e cada um pensar numa coisa diferente. Porque ele está pensando na sua conclusão sobre felicidade e não na premissa original. Está claro, hein? Mas antes de você chegar às suas conclusões sobre o que era a felicidade, o núcleo, quer dizer, há um estado no qual eu repouso sem precisar de mais nada, já estava lá. É só depois que essa noção apareceu na sua mente que você se perguntou: ah, e como eu alcanço esse estado? E foi aí que a gente começou a discordar. Não é assim? Está claro isso aí? Mas que essa noção fundamental tem que estar primeiro ela lá, para que depois haja desacordo, é evidente. Está claro isso aí? Um sujeito pode refletir e falar: olha, eu acredito que a felicidade não existe senão como noção. Você pode chegar a essa conclusão acerca da felicidade. Mas ele não pode dizer que ela não existe como noção. Está claro, hein? O núcleo nocional, o núcleo noético, a que corresponde a palavra felicidade, ele é exatamente o mesmo em todos os seres humanos. Em todos os seres humanos, evidentemente, capazes de trazer essa noção à mente. Depois que você pensa isso aí, o que acontece? Olha, quando eu falo felicidade, você lembra os seus momentos de contentamento. Para começar. Aí esses momentos de contentamento, essas imagens, essa sua visualização do contentamento, te traz à sua mente a noção de um estado completo de contentamento, tá? Para além do qual você não precisa mais nada. Não é isso? Esse é o conceito. Esse é o conceito significado pela palavra e é exatamente o mesmo conceito na mente de cada um de nós. Depois disso daí, vem à sua mente: não, quais são os meios pelos quais eu obtenho esse estado? Aí um vai pensar: ah, dormindo com o máximo de mulheres bonitas, o maior número possível de mulheres bonitas, né? Possuindo o máximo de dinheiro, possuindo o máximo de sabedoria. Bom, mas aí nós estamos falando das suas especulações a partir da noção de felicidade. E aí nós temos que divergir bastante. Como ele falou, olha, atingir um consenso sobre um objeto que é real é difícil. Porque a realidade dele segura. A realidade dele dificulta. Cada um captou na sua experiência concreta alguns aspectos do objeto e o outro captou outros aspectos completamente diferentes. Até a gente chegar a um consenso sobre a compreensão do objeto, quer dizer, a totalidade dos seus aspectos, vai dar um trabalho imenso. Está claro, hein? Se não tivesse essa noção fundamental comum, quer dizer, que corresponde a um objeto real, seria a coisa mais fácil do mundo chegar a um consenso sobre o objeto de felicidade. Está claro, hein? A mesma coisa, por exemplo, bem. A ideia de bem. Quer dizer, o que é bom? Nós podemos ter as mais diversas opiniões sobre o que é bom. Mas, oi, sucesso, o outro fala, não, o fracasso, né? O sujeito deprimido, não, ele gosta do fracasso. Bom é o fracasso. Né? Outra fala, não, sucesso e fracasso não importa nada, o que importa é a iluminação. Outra fala, não, que sucesso e fracasso, o que importa é o prazer, bom é o prazer. E assim por diante. Então, Então, quer dizer, as nossas opiniões, todas elas podem divergir, mas todas elas divergem a partir de um núcleo central. Não é isso? Quer dizer, o que caracteriza cada uma dessas coisas? Então, o que caracteriza o prazer, o sucesso, o fracasso? É simples. Cada uma dessas coisas é desejada por um certo número de seres. Mas uns desejam o sucesso, outros desejam o prazer, outros desejam a riqueza, outros desejam a iluminação, e assim por diante. Não é assim? Daí a clássica definição de bem. Bem é o que os seres desejam. Quer dizer, esse núcleo está por trás de todas as nossas opiniões. Está claro, hein? Que isso? Ah, já é meio. Já é meio-dia. Poxa vida, essa segunda meta passa muito rápido. Então está claro isso aí? Quer dizer, veja bem, existem algumas noções, noções como felicidade ou bem, certo? São noções maximamente abstratas. A qualidade de vida não pode entrar aí também? Aquilo que todos desejam? Claro que não. Eu não desejo qualidade de vida. E a maior parte da humanidade nunca desejou qualidade de vida, tanto que nunca nem inventou essa expressão. A qualidade de vida não é viver bem? É o padrão de vida. Hã? Cada um tem. Pois é. Né? Então, quer dizer, ó, padrão de vida. Ah, vamos fazer esse exercício então. Vamos tentar, quando a gente voltar do almoço, vamos ver se existe um núcleo cognitivo, um núcleo noético por trás da expressão qualidade de vida, usando as nossas opiniões sobre o que é qualidade de vida. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos descobrir que existe um núcleo noético. Mas esse núcleo noético já tinha um nome antes de qualidade de vida. E esse nome expressa esse núcleo noético imediatamente. Uma substituição. Claro, uma substituição não significativa. Mas a gente vai chegar lá. Já que é meio dia, vamos comer. Uma e 30.